de nós, só saudade de tudo que rolou em nós. A vontade se revela e não dá pra esconder. Essa indecisão só faz sofrer, eu e você.